Nós vamos viver a partir de agora um dos momentos mais emocionantes da história do Jovem Pan no mundo da bola. Aumente o seu rádio. Nós vamos a Budapeste. Matéria hiper especial. Estamos ao vivo com o André Adler, que é um importante jornalista especializado em futebol americano, mas que gosta também de futebol, que é um húngaro brasileiro, e que nos traz um convidado absolutamente fantástico. Todo mundo que gosta de futebol já ouviu falar da seleção húngara de 1954. O primeiro mega time da história, um time fantástico. E o André vai trazer um dos jogadores da super seleção húngara de 54 para falar com a gente. Exatamente o goleiro Gyula Groxis, que é um dos dois únicos que ainda está vivo. O outro era um dos reservas, o Buzanski. Mas o Gyula Groxis jogou todas as partidas, campeão olímpico de 52, recordista, seleção recordista de gols na Copa do Mundo até hoje, 27 gols em uma Copa do Mundo, em 5 jogos. O primeiro time a vencer a Inglaterra dentro do Wembley, enfim, um time fantástico, o primeiro time a criar o aquecimento no futebol, um time espetacular. Vamos falar com o André, que vai ser o nosso tradutor, para que a gente fale com o goleiro Groxis da seleção de 1954. Muito boa tarde para você, André. Você está em Budapeste. O que você pode nos dizer sobre essa mega seleção e o que representa para os húngaros essa seleção? Bom dia para você, Flávio. Alô novamente, amigos ouvintes da Jovem Pan, no Mundo da Bola. A seleção que ficou mais conhecida pelo desempenho na Copa do Mundo de 1954, marcou época, marcou história, dentro de toda a história do futebol. E a presença de Gyula Groxis foi importante em todas as partidas dessa seleção, que era conhecida como, em húngaro, Arany Csapat, a seleção de ouro, que no Brasil também se referiu muito como os magníficos magiares. Gyula Groxis foi um goleiro, inclusive, que revolucionou muito o estilo, o sweeper, o goleiro que sai e ajuda também a defesa. E é uma pessoa extremamente adorável. Jónapot kívánok, Gyula bácsi. Igen, é um prazer muito grande ter a oportunidade de tentar ser intérprete. Eu nasci na Hungria, mas saí daqui, fui para o Brasil com 3 anos, estou aqui por algum tempo. Mas vamos lá. Flávio, o que você gostaria de perguntar ao goleiro Gyula Groxis? Eu gostaria que ele dissesse, em tantos anos de futebol, tantas conquistas maravilhosas, vitórias fantásticas, qual foi o maior momento desta fabulosa seleção húngara de 1952 e de 1954? Azt kérdezik, hogy annyi szerezte már az aranycsapat, mindaz az évben, és mi volt a legnagyobb pillanat az egész idő, ami játszott a aranycsapat magának? Igen. Hát amire hogy mondjam, nem is tudom, hogy büszke vagyok, vagy szívesen emlékezem vissza az 54-es világbajnokságon lejátszott brazil-magyar mérkőzés. Ele lembra com muito orgulho e ele inclusive quer falar um momento de coração, que foi na Copa de 54, quando o Brasil jogou com a Hungria, até chega. Aztán, hát 1953-ban, Londonban, az angolok elleni győzelem, mérkőzés. Uma vitória importante em Londres, em 1953. Hát és amire a legszívesebben emlékszem vissza, az a magyar labdarúgó válogatott, amelyben jó néhány eszendőn keresztül együtt játszottam Puskás, Kocsis, Bozsik, Hidegkuti val, és 4,5 éven keresztül veretlenül játszottuk a mérkőzéseket. E ele lembra, claro, com muita emoção de todas as partidas, quando jogou com a seleção de ouro, onde jogava o Puskás, o Kocsis, o Tibor, o Hidegkuti, o Bozsis. Igen, és hát hadd említsek meg még egy nagyon szép emléket, 1957 tavaszán. Eu lembro também com muita alegria na primavera de 1957, Rio de Janeiro, São Paulo, játszottunk a Flamengo, a Botafogo és a São Paulo elleni mérkőzések nagyon szép élmények voltak számomra. E ele lembra com muito carinho de quando jogou no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, contra o Flamengo e São Paulo. Isso traz para ele belas memórias. Aztán volt egy dolog, ami ugyancsak nagyon kellemes emlék. A Flamengóval kötöttem ilyen előszerződést 1957-ben, és a hajszálom múlott, hogy nem Brazíliában fejeztem be a pályafutásomat. E ele lembra também, isso é uma coisa bastante interessante, Pato, que eu acho que poucos brasileiros sabem, eu fiquei sabendo quando o Grosses me falou alguns meses atrás, que quando a seleção esteve no Brasil em 57, ele recebeu um convite para jogar no Flamengo e chegaram até a um pré-contrato, mas da maneira que a vida aconteceu, ele acabou não jogando no Brasil. Ez van mesélte? Hogy mondjam, szívesen végigcsinálnám még egyszer azokat az éveket, de hát erre nincs lehetőség, mert hát abból a csapatból, az aranycsapatból, a magyar labdarúgás legnagyszerűbb csapatából már csak ketten vagyunk az élők sorában. Ele diz que gostaria de poder reviver toda essa época, todos esses momentos, e lamenta que da seleção de ouro da Hungria restam apenas dois sobreviventes, que é ele e o Jan Brzezinski. André, dentro dessa coisa maravilhosa que foi a seleção da Hungria de 1954... O que ele entende como tendo sido o grande responsável por tudo, por toda essa coisa mágica que aconteceu? Isso se deve a Gustav Sebs, que era o treinador, se deveu a Puskas? Como é que essa seleção tão maravilhosa foi montada? Como é que esse time fabuloso chegou a ser montado, já que a Hungria tinha alguma tradição antes daquilo, depois não conseguiu montar uma equipe igual àquela? O que gerou uma seleção tão fantástica como aquela? A kérdés az, hogy mi történt akkor, hogy egy olyan fantasztikus csapat létezte, ki volt ez? Volt a Sebes, Gustav, mi volt, szeretne tudni, ez a forradalom, ami volt... André, me perdoe, você precisa repetir a pergunta, porque a linha do Glocksi tinha caído, por favor, repita a pergunta. Magyar foci, és mert aztán soha többet ilyen jó volt. Mi volt, ami történt, ami csinálta, hogy legyen ez a forradalom? Ki volt a legnagyobb, a legfontosabb, hogy ez minden történt? 1956, gondolom, ugye a magyar forradalmai megrengette a világot azokban a hónapokban. Hát én tulajdonképpen itthon éltem át az egész forradalom napjait, és a budapesti Honvéd külföldi túrájához november végén csatlakoztam. Tehát élő egyenesben hát éltem végig a magyar történelem egyik legszebb, legkiemelkedőbb néhány napját. Amelyben... A kérdés, Gyula bácsi, az miért volt ilyen jó? Mit csinálta, hogy ilyen jó volt a csapat? Volt az edző, volt egy kombináció, hogy volt a magyar foci előbb, mint volt az aranycsapat? Ezt szeretném tudni, miért volt olyan erős az 52-54 igen, értem a kérdést. Hát akik megélték azokat az éveket, tudják, hogy a világ labdarúgása akkor az angol játékstílushoz igazodott. Tehát azt a bizonyos VM rendszert játszották a világon mindenhol, kivéve 1952-ben a magyar labdarúgást, amikor egy kialakult válogatott csapat, amelyben hát 4-5 világklassz is szerepelt, egy teljesen új, addig ismeretlen játékstílust honosított meg a világ labdarúgásában. Ezt a Ele lembra bastante da época do Honved, nesses anos 50. Mas ele acha que essa revolução começou quando a Hungria, com as Olimpíadas em 1952. Porque até lá o predominante no mundo inteiro era o estilo de futebol inglês. A Inglaterra era o padrão. Então a Hungria apareceu com um estilo completamente diferente, um estilo completamente novo, e isso deu absolutamente certo. E agora ele vai continuar. Queira que sempre é most folytatja. Igen. Szóval milyen érdekes az élet, hogy ezt a játékstílust, amit a magyar csapat honosított meg a világ labdarúgásában, utánunk másodszor a brazil válogatott csapat játszotta. És nevezte el a stílus 4-2-4-es játékrendszernek. Persze ahhoz, hogy ez érthető, amit mondok? Igen, értettem, és eddig fordítok, és aztán folytatunk, jó? Jó, igen. Hogy a brazilok már tudom, miről van szó. Existe também uma coisa bastante, muito interessante, é que esse estilo que a Hungria começou, foi um estilo que depois foi absorvido pelo Brasil, o chamado 4-2-4. E agora ele continua, queira que sempre foi, tá aqui, ó. Alô? Teve um probleminha na linha, nós estamos conversando, nós vamos tentar de uma nova ligação. Nós estamos conversando com o goleiro da seleção húngara de 1954, Gyula Grotics, um dos maiores nomes da história do futebol mundial. O André Adler está em Budapeste, está fazendo a tradução da fala de um dos dois únicos sobreviventes da seleção de 1954, uma das maiores seleções que o mundo já viu. É claro que há uma dificuldade no contato. A linha, de vez em quando, dá uma variada, mas a gente está conseguindo manter esse contato e retomamos o contato com o Grotics, André. Enquanto isso, uma coisa bastante interessante é relembrar aos que sabem disso e informar aos que não sabem que o treinador dessa seleção, que trabalhou junto com o técnico Sebas, foi o Gyula Mondi. E o Gyula Mondi depois foi para o Brasil. E ele foi técnico do América por uma temporada no Brasil. Perfeito. Isso é uma coisa que muita gente esqueceu, mas foi uma influência também bastante grande do estilo de futebol húngaro que favoreceu o futebol brasileiro. Grotics já está com a gente. Visto aí, Tink. Jó, igen, meg vagyok. Jó, gyönyörű. Akkor kérek szépen, az utolsó, ami mondta, volt az a 4-2-4 stílus. Most igen, kérek szépen amit aztán a brazilok honosítottak meg ilyen elnevezéssel a világban. De hát ahhoz olyan játékosok kellettek, mint Pelé, meg társai, akik hát kiemelkedtek a világ labdarúgásából. Én egyébként hadd mondjam meg, és ezt nem udvariasságból mondom, én gyerekkorom óta elkötelezett híve vagyok a brazil labdarúgásnak, mert számomra ott kezdődik a futball, és ott végződik. Na, ezt mondok most. E ele diz que nós paramos no 4-2-4, e ele diz que esse é um estilo que depois cresceu em popularidade pelo Brasil, e com jogadores como Pelé e companhia, ele diz que ele não faz isso, não quer dizer isso por simpatia, por cortesia, mas para ele o futebol começa no Brasil e termina no Brasil. O que ele poderia nos falar sobre Ferenc Puskás, o maior jogador da história da Hungria? Qual jogador, depois do Puskás, que jogador, para quem não viu o Puskás jogar, poderia ser comparado com ele depois, através dos anos? Não, mostra aqui, Dejós, onde Antibati Utan, Puskás Ferenc Utan, que lenne egy ilyen óriási játékos, akivel lehetne mondani Puskás és még... felé a magyar labdarúgásban? Nem, világ, világ. Itt a magyar labdarúgásban? Nem, nem, a világ labdarúgásban. Hát, hadd legyek elfogult. Számomra a világ legnagyobb játékosai rangsorában, hát a Pelé és a Puskás nyilvánvaló. Aztán, hát nagyszerű játékos volt Eusébio, a portugál a labdarúgás egyik kiemelkedő alakja, Billy Bright, Matthews az angolok részéről. Hát, hogy jó belegondolok, azért tudnék összeállítani egy világklasszis válogatott csapatot manapság, a régiek közül. Ele diz que evidentemente, depois do Puskas, para ele os dois maiores jogadores da história foram Puskas e Pelé. Mas ele ainda lembra já, em um outro nível, mas um alto nível, o Eusébio de Portugal, Billy Wright. Ele diz que se ele pensar, ele pode achar uma grande seleção entre outros jogadores de futebol do passado. Perfeito. A seleção húngara, ela ficou invicta durante 3 anos. Ela ganhou da Alemanha na primeira fase de 54 e acabou perdendo, depois de estar ganhando por 2-0, aquela fabulosa final da Copa da Suíça. Depois de tanto tempo, ele já conseguiu entender como é que aquele time fabuloso foi derrotado na final pela Alemanha? Most az a kérdés az, hogy olyan nagyszerű volt a magyar csapat és a VB-be, amikor Németországban első nyerte, és aztán elveszte Svájcba. Ha mindez az év után, ha te már tudtad megérteni, mi történt? Miért elvesztünk az a meccs? Hát ez nem egy könnyű kérdés. Könyvet lehetne írni azokról az okokról, amelyek hát egyrészt befolyásolták annak a mérkőzésnek a végeredményét, másrészt pedig óriási csalódást okozott a vereségünk, főleg a magyar szurkolók körében. Hogy mondjam? Tehát az én véleményem szerint nem a németek nyerték meg a világbajnokságot, hanem mi vesztettük el. Most ennek vannak különböző okai, nehéz erről beszélnem, mert... Halló? Igen, itt vagyok. Nehéz nekem erről beszélni, mert hát az álmaimban is megjelenik annak a mérkőzésnek a 90 perce, és hát nem tudom konkrétan megmagyarázni, szóval... Ha leülnénk beszélgetni, akkor egy-két óra alatt el tudnám mondani az okokat, az összefüggéseket. Hát elvesztettük sajnos. De hát a világon tudomásom szerint nem született olyan csapat, amelyik ne szemedetlen egyszer valahol vereséget. Halló? Igen, most fordítok. Ele diz que é difícil para ele falar nisso até hoje, que foi uma grande decepção. E ele, você mesmo sem entender, o húngaro deu para ver que ele estava buscando palavras. Ele diz que foi uma variedade de razões. E ele acha que a Alemanha não ganhou aquela Copa do Mundo. Ele acha que a Hungria perdeu aquela Copa do Mundo. E uma variedade de razões que até hoje ele não consegue conciliar dentro de si. Ele lembra do jogo contra o Brasil? Teve uma briga tremenda quando o jogo acabou, a Hungria ganhou de 4-2 do Brasil. Por que que teve briga naquele jogo Brasil e Hungria? Na, most kérdezi, ha te emlékezel, amikor volt a Brazil-Magyarország meccs, ugyan? 2, miért volt egy olyan óriási veszekedés a végén? Ezt nem tudom. Melyik mérkőzés volt ez? Az a Brazil-Magyarország, ja, a 4-2, ugye? És ami befejezte egy olyan csúnya veszekedéssel. Igen, hát ott a brazil csapat nehezen viselte el, a brazil játékosok nehezen viselték el a vereséget. Úgyhogy... Hát tulajdonképpen először ott a rendezők kell szemben voltak valami problémák a mérkőzés végén. Aztán ez folytatódott az öltöző folyosóján, de közben avatkozott a rendőrség, úgyhogy tulajdonképpen hát nem volt valami komolyabb következménye. Hát én meg tudtam érteni a brazil játékosok lelki állapotát, mert hát ők úgy jöttek ugye Svájcba, hogy kiköszörülik a 1950-ben a Rio de Janeiro-ban az Uruguayak ellen elszenvezett vereséget. És meg akarták nyerni nyilván a világbajnokságot. Oké, értem. És most mesélek. Flávio, segundo a memória dele, que é bastante clara nisso, e é um assunto bastante delicado, ele disse que essa briga foi iniciada pelo time brasileiro, que não conseguiu engolir aquela derrota. O Brasil, depois da Copa de 50, ele foi para a Suíça determinado a vencer. E aquela briga foi uma confusão causada pela dificuldade de aceitar aquela derrota, a organização permitiu que a coisa saísse um pouquinho de proporção, a briga continuou no vestiário, mas ele atribui muito isso a uma atitude nossa de não ter incluído direito a derrota na Copa quando foi no Rio de Janeiro, ter ido com tudo para vencer na Suíça, e eu acho que esse assunto vai ficar por aqui. É, tá certo, e é verdade, meus próprios brasileiros admitem isso. André, nós estamos falando com o goleiro da seleção da Hungria de 1954, Gyula Grocs, e eu queria que ele nos explicasse, existem algumas versões sobre o depois da derrota da seleção húngara, alguns jogadores deixaram a Hungria, houve a invasão russa em 56, e dizem, há versões de que alguns jogadores que permaneceram por lá tiveram problemas políticos, ele seria um deles, que ele teria sido chamado para prestar depoimentos, etc. Efetivamente, ele teve algum problema político depois da derrota da Hungria? Ok, most Öperhatra megyünk egy kicsi, amikor azután, amikor Magyarország elvesztek, és 56 után játékos visszajöttek, te volt egy játékos, aki visszajött, és ott tudnak, hogy több játékosok voltak valami politikai problémák itt, amikor érkeznek, és ők kérdezik, hogy ha neked volt, és mi volt a politikai probléma itt Magyarországon? Hát nekem voltak egy-két alkalommal is 1949-ben és 1954 őszén a világbajnokság után kémkedés, hazaárulás címén. Nem tudom, te valószínűleg tudod, hogy mi az, hogy AVH, az Államvédelmi Hatóság, ugye? Nem igazán. Azokban az években. Halló? Igen? AVH? Tudod, hogy miről... Na, ellenem folyt egy 15 hónapos AVH-s eljárás, aminek a befejezéseként leirányítottak vidékre. Tatabányára játszani a budapesti honvédból, és én még Tatabányán játszottam 7 éven keresztül, de hát tulajdonképpen büntetésből kerültem le vidékre, és folytattam a pályafutásomat. Bom, ele disse que ele de fato teve problemas políticos até em duas ocasiões, em 1949 e 1954, ele foi chamado para depor a situação naquela época era bastante difícil, o governo fazia vários inquéritos e devido ao sucesso dele, ele fora da Hungria, ele teve que explicar muita coisa e foi meio forçado a ficar e a jogar aqui. Perfeito. 1957 július elején jöttem vissza haza Magyarországra, egyrészt mert nagyon erős honvágyam volt, Másrészt pedig hát a családom nagy része itthon volt Budapesten, és féltem attól, hogy valami... Halló? Igen, halló? Igen, hallok. Hallok, hallok. Hallottad, mit mondtam? Igen, igen, igen. Jó, tehát... Fordítok most, ez is 1957, ele voltou para a Hungria, Flávio, por duas razões. Uma foi saudade de casa, ele é muito ligado à Hungria, e a outra também por temor que alguma coisa pudesse acontecer com a família dele. Igen, az már mondtam a családról? Igen. Na és 1957. július elején jöttem haza, és hát nem a legkellemesebb körülmények között érkeztem vissza, mert, meg kellene magyarázni, de hát nincs rá nagyon idő, engem a határon rabszállító kocsival vártak. Ele disse que quando ele chegou em 1957, ele não tem muito tempo para explicar muito em detalhes, mas ele já estava sendo esperado por um carro do governo, numa tradução literal, mas podemos entender bem qual que era a situação. Aztán ezt követően néhány hétig nem is játszhattam, de 1957 őszén visszakerültem Tatabányára, és hát kaptam lehetőséget a válogatottban való szereplésre. E, portanto, ele teve que passar algumas semanas nas quais ele não pôde nem sequer jogar, mas depois de mais algum tempo ele pôde voltar e jogar. É, enquanto o Honved estava viajando, só para a gente localizar na história, houve a intervenção do governo russo, houve a invasão a Budapeste, e aí essa seleção veio por algum tempo, veio para o Brasil, esse jogo que ele citou, e depois quando eles retornaram, alguns não queriam retornar, é que houve toda essa pressão, ele teve que voltar, inclusive por causa da família. Meu caro André Adler, você está nos trazendo ao Brasil a história. O fabuloso goleiro Gyula Grotz, goleiro da seleção da Hungria, primeira super seleção de futebol do mundo. Momento de emoção, ele se emocionou a falar da grande final e tenha certeza que o mundo da bola, o Brasil inteiro, presta nesse momento uma homenagem a essa história, esse nome fabuloso. Qual é a idade de Grotz hoje, André? Ele vai fazer 83 anos agora no dia 4 de fevereiro, portanto é uma hora de parabéns duplo, feliz aniversário para São Paulo e feliz aniversário dia 4 para o Gyula Grotz. Aí o montar uma surra até 9 alésimos februar neide, né? Februar neide de quem? Igen. E o... Eles vão falar no aniversário, né? Armadic. Ele vai fazer 83 anos de idade. Perfeito. Olha, eu quero agradecer. Eu estou dizendo para ele que amanhã São Paulo tem aniversário, mas é um pouco mais velho, 455 anos. Será que ele poderia fazer uma saudação, já que ele passou por São Paulo, a cidade de São Paulo que amanhã faz aniversário? Eu vou falar com ele. Bocskérnek, hogyha ha keresztül, hogy holnap lesz São Paulónak a születésnap, ha te tudnád, mert ott is már voltad, tisztelni São Paulo, mert ők nagyon tisztelnek, hogy velünk beszélsz, és ha mind a São Paulónak mondanad valami a születésnapra. Hát én hosszú életet, sok sikert kívánok a brazil labdarúgásnak, abban a reményben, hogy én is megélem még majd a brazil labdarúgás sikereit. E ele diz que na saudação dele que ele deseja uma longa e boa vida ao futebol brasileiro e enquanto ele também está vivendo, ele tem todo o prazer de acompanhar. Muito obrigado, meu caro André Adler, muito obrigado à história, a Gyula Grotz, goleiro da seleção de 1954, que nos dá uma honra muito grande, é um dos grandes momentos do Jovem Pan no Mundo da Bola. Eu estou realmente muito emocionado, eu como profissional de muitos anos, nunca imaginei que fosse entrevistar alguém da história, alguém que mudou a história do futebol, alguém da seleção da Hungria, que no ano que eu nasci, 1954, fazia o mundo olhar o futebol de outro jeito, de uma maneira diferenciada, o futebol como uma arte. Obrigado a ele por tudo, obrigado a ele por nos atender e obrigado a você por fazer com que esse contato fosse possível. Obrigado aos dois, por favor, agradeça muito a Júlia Grossi, meu caro André Adler. Eu falei isso. Nagyon köszönöm, nagyon tisztelmevaló, hogy velek beszélte. Ez neki nagyon fontos. A műsorvezető pont 54-ben született, szóval ez a, még a karrierben egy nagyon-nagyon hatalmatos pillanat. Emlékezni. Én is köszönöm szépen a hívást, a beszélgetést, és még egyszer sok sikert kívánok a brazil labdarúgásnak. Köszönöm. Ele também agradece muito o convite e deseja realmente uma longa e boa vida ao futebol no Brasil. E eu, Flávio, me sinto muito honrado em participar do mundo da bola. Geralmente a bola que eu falo é a oval, galera do futebol americano na escuta. Mas quando se fala da bola redonda, especialmente de um mito, de um grande jogador como o Júlia Grossi, eu agradeço você a oportunidade, desejo feliz aniversário para São Paulo, uma cidade que sempre me recebe muito bem, um grande abraço e a bola é sua. Obrigado, André Adler, obrigado a Júlia Grossi, goleiro da seleção de 1954, que falou com a gente ao vivo desde Budapeste, aqui no Jovem Pan, no Mundo da Bola. Realmente, um momento de imensa emoção na carreira desse profissional, e olha, um grande momento do Jovem Pan no Mundo da Bola. A Jovem Pan pôde propiciar, eu entendo, um presente para todos aqueles que amam o futebol e a história do futebol nesse contato. E olha, um detalhe, é bom agradecer a Marcelo de Sena, que é um cara diferenciado, um profissional. O Marcelo de Sena propiciou esse contato com o André, através do André chegamos a Grossi e através deles todos, esse momento maravilhoso da nossa vida profissional e do Jovem Pan no Mundo da Bola. 12:04 em São Paulo.